CBN Foz. 5 horas e 45 minutos, temperatura de 34 graus aqui na fronteira. Muito boa tarde a você que está na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as informações desta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2014, começando pelo trânsito. Trânsito. Na ponte internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, movimento bastante tranquilo neste instante, sem congestionamentos. Na região da ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, o movimento maior é de caminhões que seguem para a estação aduaneira do interior. Quem segue da região norte encontra a Avenida JK com grande fluxo de veículos até o viaduto e na sequência da Avenida Tancredo Neves. Formação de pequenas filas no trevo do Sesc e da Avenida Silvio Américo Sasdelli. Tem atenção redobrada na rotatória do Porto Belo e Vila C. Ali na BR-277, rotatória do CTG Charrua, trânsito complicado neste momento pela grande quantidade de veículos, lentidão também no acesso à Foz do Iguaçu pela Avenida Costa e Silva. Na rodovia na BR-277, o trânsito é intenso até a entrada do bairro Três Lagoas. Atenção redobrada ainda na rotatória da Avenida Costa e Silva com a Avenida Jules Rimet. A Avenida Paraná segue com movimentação intensa nos sentidos norte e sul, com pequeno congestionamento ali próximo ao cruzamento com a Avenida República Argentina e com a Avenida José Maria de Brito. Na metade sul, a via que registra o maior fluxo de veículos é a General Meira. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 91336470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. O Cadastro Municipal de Contribuintes e a concessão de licenças ganharam alterações no decreto de regulamentação que devem trazer mais facilidades para os empresários de Foz do Iguaçu. O decreto assinado pelo prefeito Reni Pereira e o secretário da Fazenda, Ademar da Silva, acrescenta vários artigos da legislação federal relativos às micro e pequenas empresas e também aos microempreendedores individuais que não eram contemplados antes. Entre as principais mudanças trazidas no novo documento está a dispensa do laudo do Corpo de Bombeiros para as renovações de alvará e também o fim da exigência desse mesmo laudo no caso de inscrições iniciais. Essa regra só vale para empresas que constam em uma lista das não consideradas de alto risco. A mudança deve agilizar em até 6 meses a liberação de alvarás para empresas que se enquadram na mudança. 5 horas e 48 minutos, aumentou a frota de veículos em Foz do Iguaçu. O crescimento segue a mesma tendência acompanhada em todo o estado, conforme dados do Departamento de Trânsito do Paraná. Detalhes na reportagem de Maurício Freire. Foz do Iguaçu registrou um aumento de quase 20 mil veículos nos últimos 3 anos. Em 2011, a frota era de 128.292 veículos. No ano passado, o número chegou a 146.966, a média de quase um veículo para cada 2 moradores da cidade. O crescimento da frota iguaçuense segue a tendência registrada em todo o estado. No ano passado, o Paraná alcançou a marca de 6.159.417 veículos em circulação. Com um aumento médio de 7% ao ano, a frota paranaense mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Em 2003, eram pouco mais de 2.900.000 veículos registrados. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Departamento de Trânsito do Paraná. Hoje, o número de carros, motos, caminhões e ônibus equivale a quase 60% da população, que, conforme o último censo do IBGE, somava 10.400.000 habitantes em 2010, uma média também de um veículo registrado para cada 2 paranaenses. Em 2003, a relação era de um veículo para cada 3 pessoas. De acordo com o diretor-geral do DETRAN, Marcos Traade, esse crescimento exige planejamento e investimentos em educação, fiscalização e engenharia por parte do governo do estado. Modernização, maior eficiência, porque obviamente aumenta a frota de veículos circulantes e a frota geral, entram motocicletas, entram caminhões, entram veículos de passeio, veículos comuns, etc. e tal. A tendência do DETRAN por determinação do governador Beto Richa, é fazer com que haja cada vez mais agilidade nos serviços, investindo em tecnologia, facilitando os serviços pela internet, né? Precisamos, inclusive, que os cidadãos utilizem com mais intensidade os recursos que nós estamos oferecendo, e estamos partindo para a modernização de processo no Detran, mapeando processo e definindo critérios para a oferta de cada vez mais serviços fáceis através do projeto Detran Fácil. Outra preocupação do Detran é melhorar os serviços prestados aos usuários no mesmo ritmo do crescimento da frota. Mais de 665 mil cidadãos que deixaram de vir ao Detran, né, para atendimento presencial e passaram a ter um atendimento através dos serviços do Detran Fácil, que facilita a vida de todos, uma vez que o cidadão, através da internet, consegue finalizar os processos com o Detran. Isso faz parte de uma série de projetos que o Detran vem lançando, né, por determinação do governador Beto Richa, para facilitar cada vez mais a vida dos cidadãos paranaenses, todos aqueles que têm algum tipo de relação com o Detran. Ao todo, o governo do estado está investindo mais de 840 milhões de reais na conservação e manutenção de 11.800 quilômetros de rodovias paranaenses. Mais de 250 milhões estão sendo aplicados em obras de duplicação e contornos e 400 milhões de reais na duplicação de vias na região metropolitana de Curitiba. O governo também retomou as obras nas rodovias concessionadas com investimentos de 1,5 bilhão de reais. No ano passado, 465.779 veículos novos foram emplacados no Paraná, cerca de 39 mil a mais por mês. Curitiba é o município paranaense com mais carros nas ruas, seguido de Londrina e Maringá. A cidade com menor frota é Guaraqueçaba, com apenas 582 automóveis. Maurício Freire, para a CBN Foz. 5 horas e 52 minutos, a empresa responsável pela reconstrução da Escola Municipal Josinete Oller já iniciou o trabalho de fundação da estrutura na área onde serão construídos os dois primeiros blocos da sala de aula. O prédio de madeira dará lugar a uma obra em alvenaria mais ampla e com mais conforto para os alunos atendidos naquela unidade. O prefeito Reni Pereira e a diretora da escola, Elisiane Dizier Rodrigues, visitaram o canteiro de obras nesta terça-feira, acompanhados pelos responsáveis pelo serviço e receberam as informações sobre o andamento dos trabalhos. De acordo com a prefeitura, as obras estão adiantadas. O objetivo é diminuir o máximo possível o impacto dos trabalhos aos estudantes que retornam às atividades em fevereiro. A área onde acontece a primeira etapa da reconstrução será isolada da restante, utilizada pelos alunos e professores. CBN e o plantão da rota policial. 5 horas e 53 minutos e vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública na região da fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Cris, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui na CBN. Vamos adiantando aqui assuntos que serão destaques amanhã aqui na Rádio Que Toca Notícia. Falando da área de segurança pública, temos o assalto ousado de dois criminosos que invadiram a área de serviço de motel na Avenida das Cataratas, levando um malote cujo valor ainda não foi divulgado pela empresa. Uma moto foi apreendida, pelo que a gente sabe, um dos indivíduos já foi possivelmente identificado por policiais do GDE e da Polícia Militar, que incansavelmente estão na busca por esses criminosos. A situação foi registrada por volta de 13h30 da tarde e até o presente momento não cessaram as buscas aos indivíduos que possivelmente sejam da região sul de Foz do Iguaçu. Um homem, como já dissemos, está em poder dos policiais do GDE e apontado como suspeito da situação. Os criminosos estão sendo, nesse momento, encaminhado à delegacia. Vamos também em busca de informações a respeito da delegacia de homicídios, que vai estar atualizando casos antigos. A coletiva feita pelo delegado Marcos Aragão de Abreu dá conta de que familiares estão sendo convocados, familiares de vítimas e de supostos envolvidos, convocados, bem como os envolvidos serão chamados novamente para esclarecimentos na delegacia de homicídios. São esses assuntos que estarão em pauta amanhã aqui na CBN e você que quer dar o prazer de sua companhia à nossa equipe, é só sintonizar a M1320 logo cedinho, às 6h05 da manhã. Nós já estamos a postos para trazer informação e vamos durante todo o dia atualizando tudo o que acontece. Área de Segurança Pública para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Informações de Valdecir Marcos aqui nas ondas da CBN. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira um boletim sobre a situação da dengue no Paraná. Segundo o relatório, cerca de 500 casos foram confirmados de agosto do ano passado até janeiro deste ano. A situação é de alerta no noroeste, norte e oeste, regiões que concentram o maior número de casos e também registram condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento do mosquito. Até agora, três cidades já alcançaram taxa de incidência de casos considerada epidêmica, acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Juntas, Londrina, Marilene e Alvorada do Sul já contabilizam 165 casos, quase um terço do total do estado. Nessas cidades, o governo estadual já liberou a utilização do fumacê para combater o mosquito adulto. Neste ano, Londrina, Cambé e Foz do Iguaçu também já aplicaram inseticida. Foz do Iguaçu registrou no ano passado uma epidemia da doença, situação que foi controlada pelo município. 5 horas e 56 minutos, 34 graus de temperatura neste final de tarde aqui na fronteira. Para amanhã, quarta-feira, a previsão do CIMEPAR é de tempo bom com poucas nuvens no céu. As temperaturas oscilam entre 22 e 35 graus em Foz do Iguaçu e municípios vizinhos. Continue na sintonia da Rádio que Toca Notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz com Valdecir Marcos. Jornal da CBN, segunda edição.